4, não escuta? Afirmativo, não escuta. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, campeão 154. Plano Beral. Oito, 3000 pés, ajuste 0013. Com 1648, 3000 pés, ajuste 0013. Salvador Xander 6142, está no finger 3, pushback acionamento. O 3 autorizado, reporte táxi. Zero táxi, Xander 6142. Salvador, boa tarde, o Pantanal 4710, tem a Tango. 4710, ação de identificação, autorizado chegada a Mário, desce inicialmente para o nível 050, estou tendo no 0 no 3 de vigilância. Ok, desce o 050, chegada a Mário, o Pantanal 4710. É 48, pode prosseguir agora 2000? 2000 pés, ajustou o time no 03, informe o localizador. 2000, reportará LOC, Gol 648. Claro, táxi, o Xané 6142, temos 7:30 a bordo, 4 horas e 30, está alternando Aracaju. 7:30, via Índia, 18:30, ponto espera, bom voo. Obrigado, via Índia, o Xané 6142. localizador com o campo à vista, o gol 1648. Complete aproximação, chame torre, 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Final. Confirme para a torre. Gol 1648, 1648, final. Gol 1648, mantém aproximação, reparte passando externo. Reportado. Valeu, chamei a 1.42, próximo ponto, esperando o zero pronto. Copiado 1.42, mantenha um ponto, espera. Tá mantendo o ponto, espera 1.42. Zero baixado e travado, gol 1.648. 1.648, livre pouso, pista 1.0, vento 1.2, 0 graus, 1.1, nós. Livre pouso na pista 10, gol 1.648. Gol 1.807, ajustou o tímetro no 0.3, desça para 2.000 pés, informe no curso localizador, gol 1.807. Gol 1.807, com 0.3, autorizado para 2.000 pés, a reportar estabilizado no localizador. Gol 1.807, está gol. Mantém após o tráfego, chamei a 6142. Ali mantém 6142. Ali mantém 6142. Solo 07, direita, frequência 121, decimal 9. 219, obrigado. Quebec, prossiga. No regresso, então, e 648, boa tarde, táxi atrasado, Alfa Juliette, Pati 1, portão 2. Alfa Juliette, Pati 1 para o 02. Pelos corredores, está passarendo visual canal. Zero Pantanal 47 no 0, após Itapo, pode desviar? Desça para 3 mil pés, estou tímido no 03. Ok, após Itapo, desça 3 mil com 23. 2013. Tá. Só Pantanal 47 no 0. Desça com referências visuais, Kilo Tango Meu, frequência livre. Uno 42, decolou 09, chame o controle Salvador na frequência 119 decimal 35. 935, obrigado, uma boa tarde. 360. Boa tarde, Azul 4065, já aprovado Campinas 360, quanto cota? Prossiga. Aprovado Salvador, Campinas, o nível de voo é o 360. Via posição bridge, up azul 16, o restante conforme a rota do plano. Decola a pista 10, mantém a reta, vai cruzar 2 mil pés da terceira mira, após curva direita. Descido subida da Euleda, após Leda direto bridge. Controle 119, decimal 35, a torre 18,6, aciona o core 5576. Aqui, autorizado Campina 360, a bridge é azul 16 e prossegue no perfil conforme a rota. Decola da 10, 2 mil pés com a direita da El, Leira Bridge, controle 819.35, torre 886, transporte 5576, azul 40065. 5576 no quarto, chama o ponto de backstamento, o azul 4065. Chama o posicionamento, azul 4065. Gol no 807, está interceptando IRS, é a expressão do zero. Pede aproximação, chame torre 108.6, bom pouso. Completa, chama torre 108.6, boa tarde, senhor. Salvador, muito boa tarde, gol no 807, aproximação da 10, baixando e travado. 807, boa tarde, continue, aproximação tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 112. Gol no 807, prossegue na aproximação, tem pouso autorizado da 10. Salvador, da 10, visual capítulo Pantanal. Pede aproximação, chame torre 108.6, bom pouso. Obrigado, presidente. Salvador, boa. Tá, Pantanal 4710, a 3 milhas de sempre, estabilizado. Localizador. Pantanal 4710, uma boa tarde. Continuando a aproximação, número 2, aguarda a pista livre. Pantanal. Zona 807, solo zona 5 direita, frequência 121 decimal 9. 807 vai livrar pela direita, 1219, cara. Campo à vista, o Vital Mike Quebec. Fome na rotatória. Rotatória, Quebec. 47110, vento 120 graus, 119, tem livre pouso, pista 110. Livre pouso, pista 110, Pantanal 4710. Salvador, muito boa tarde, gol no 807. Boa noite, 07, táxi autorizado Alfa, Juliette, parte 1 no portão 612. De Alfa, Juliette, parte 1 no portão 06, 807. Ao 4710, solo aos 107, livra direita, ao livrar chama 121 decimal 9. Ao livrar 219, Pantanal 4710. Salvador, boa tarde, 392, formação Tango. 392, eu sou a identificação, autorizado chegada a Mário, desça para o nível 050, estou tímido, 1903, vigilante. 050, identificou, pode ir embora pra gente, tá? Autorizado. Tá, pronta, 3190. Xané 6142, passo nível 180, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2685, 2545, o Xané. Rotatória, o Vitor Mancha, Bete. Dame 186, bom pouso. 190 já aprovado, escute aí, uniforme. Altímetro 10, 3013, está pronto para copiar? Sim, pronto para copiar. Se possível, nível 150 para Aracaju. Então aguarde a coordenação, por gentileza. Sobra 4065 no gate 8 para o pushback acionamento. Mais autorizado, chame taxi trip ou azul 4065. Vou chamar para o taxi azul 4065. Sete, na escuta, prossiga. Aprovado Aracaju, nível de voo 150, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva direita, curva esquerda, perfil subida é Pucca, jamo transição Caju, controle 119.35, torre 18.6, acione o código 5042. 3 milhas da 17, o Victor Michael. Baixar travado, claro. Copiado, Mike Quebec, livre pouso no 7, vento 120 graus, 10 nós. Livre na 17 com 720, com 10. Grato, Mike Quebec. Só fez 5 e a torre em 118,6, 3.5042, triple 5627. É, deixa-me pronto para o especulamento 5627 para trip. Chama lá. Pegou o número 649-102, pediu autorização de Léo. 649, Léo já aprovado 240, informação em curso uniforme, altímetro no 0, 13, 1013. Pronto para copiar? Tá pronto, sim. Observado Ilhéus, nível de voo 240, 240, rota direto para Ilhéus. Decola a pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após curva direita. Subida da El Leda, após Leda, então direto Ilhéus. Controle 119.35, torre 18.6 dúzia e o código transponde ao 5012. Autorizado Ilhéus, 240 conforme o plano, decola da 10, 2.000 pés ou 3 milhas, curva direita. Israel, Leda, direto Ilhéus, 1935, controle 186, torre 5092, transponder. 5012, transportão 2, chame pronto, gol 649. Feito a Mike Quebec, solo aos 2-2, a prosseguir para o passo 4. Backtrack autorizado, som em pista livre. Táxi azul 4065 com 104 bolas, Fernando Ribeirão Preto e 3:45. 3:45.04 Ribeirão no alternado. Táxi autorizado via pátio. Última direita na Índia, tô 18.6 quando pronto, altímetro 1013, boa viagem. Táxi via pátio, Índia, 18.6 com 1013, obrigado, uma boa tarde. Parque Serra, Veracruz. Veracruz, 1 mil pés, via corredor, axé. Controle 1-9-35, torre 286. Acione o código padrão 0123 quilo, Quebec Serra. Em frente ao pátio da Aristar, pátio 5, para acionamento ataque de colagem 286, PB já teria 14. Alô, Quebec Serra, no pátio 5 tem livre acionamento, chame táxi. Boa tarde, Vitor Mai, Quebec. 732, a sua identificação autorizada, chegada a mar, desça inicialmente para o nível 060, estou tímido na 013, Vismar. Desce inicialmente 060 na chegada a mar, azul 40, cruzeiro, centro de parque. 3192, desça para 2000 pés, eu estou tímido na 013, forma localizador. 2000 na 013, forma. Qual é o limite de Itapuã? Estou sim. Salvador, muito boa tarde, azul 4065, aproximando o ponto de perdão no zero. Quebec Serra autorizado, o táxi, chame para ingresso. O que chamou foi o azul 4065? Aqui, ponto de perdão no zero. Boa tarde, azul, a linha e decola da picção no zero, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Alinhamento e decolagem 1-0, azul 4-0. Quebec Serra autorizado, chame em cabeceira 17, alinhado e pronto.